Agora é Lobo Sound. E os DJs João Paulo e Jorginho detonando muito som pra galera. Aqui.

dia não ficarei. Seria tentado voar sem asa. Tu sabes bem, sentir o inverno será cruel. E um novo amor será como nada, oh nada. Parar aqui. Só

Faz o L pra mim, faz. A explosão do sucesso. Vamos nessa, João Paulo. Detona as machucantes pra galera. DJ toca tudo do Pará. Consegui te encontrar. Já não sei mais o que. nossa canção com a equipe Pescara. Tocando os melhores sons, fazendo a galera dançar. Bate forte no seu coração, equipe Pescara. Harrison Lemos e Banda Pintos, a moral. Preciso que entenda de uma vez. Uhul!

emoção à flor da pele. Te amava, meu amor.